Seja bem-vindo. Este é um cenário totalmente diferente do que aquilo que está habituado. Mas esperamos que goste. Beating the Pearls, onde a música e as ondas sonoras nos transportam para uma dimensão diferente. Descubra por si Beating the Pearls, sábados, 4 da manhã, no Canal 1. A ciência é vasto e acredita-se que muito ainda está por descobrir. Em 15 minutos, Carlos Bonaparte fala dos principais desenvolvimentos da semana nos campos da ciência, medicina ou tecnologia. Acompanhe a Cienciologia todas as quintas, às 8 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Os presidentes do PPS, Roberto Freire, e do PSB, Carlos Siqueira, anunciaram na tarde desta quarta-feira o início do processo de fusão dos dois partidos. Nome, estatuto, programa e manifesto do novo partido ainda estão em discussão, mas o objetivo das lideranças das duas legendas é que o processo de fusão seja concluído dentro de 45 a 50 dias, até o começo de junho. Segundo estimativas de Carlos Siqueira, o novo partido terá a quarta bancada na Câmara, com 43 deputados, 11 do PPS e 32 do PSB, e 9 senadores. Nós, PSB, temos 6, o PPS tem 1, e vamos chegar a 9 com a vinda de Marta Suplicy, que anunciou a saída do PT, e da Lúcia Vânia, de saída do PSDB, contabilizou ele. Para Freire, a fusão altera o quadro político do país. Siqueira também garantiu que Marta terá a vaga do partido para concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2016. PPS e PSB também anunciaram que trabalharão para derrubar o veto da presidente Dilma ao projeto que dificulta a fusão de partidos, que deve ser apreciado pelo Congresso na próxima terça-feira. Caso o veto de Dilma seja derrubado, parlamentares poderão migrar para a nova legenda sem perder o mandato. Hoje, a Lei da Fidelidade Partidária determina que os mandatos pertencem aos partidos e não às pessoas. Esses 43 deputados são só o piso. Tenho certeza de que vamos ter mais gente entrando no novo partido que saindo, disse o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. No Rio Grande do Norte, bandidos assaltam dois ônibus em Natal e Parnamirim. Com as informações, chamamos Francisco Silva. Os motoristas e passageiros dos transportes públicos de Natal e Parnamirim foram mais uma vez vítimas de criminosos. Na noite de terça-feira, dia 28, dois assaltos foram registrados, sendo um no bairro do Alecrim, na capital, e outro na Avenida Everaldo Breves, uma das mais importantes do centro de Parnamirim. Ninguém foi preso. O primeiro crime ocorreu em Parnamirim. O criminoso, que estava sozinho, pediu parada ao ônibus, fingindo ser passageiro, e logo após ao embarcar, anunciou o assalto ao motorista. Armado com a faca, o bandido levou o dinheiro apurado e desembarcou antes mesmo do veículo se deslocar. Em seguida, fugiu e não foi encontrado. Já em Natal, uma dupla, também se passando por passageiros, embarcou em um ônibus da linha 38, no bairro do Alecrim, zona leste de Natal. Após o veículo se deslocar, os criminosos anunciaram o assalto. Os bandidos levaram bolsas e celulares dos passageiros e todo o dinheiro apurado do veículo. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O plenário do Senado aprovou um requerimento de urgência para o projeto de lei que trata da regulamentação do trabalho doméstico. Com isso, a matéria ganhará prioridade na tramitação. O texto começará a ser analisado pela Comissão de Assuntos Sociais e terá 45 dias para ser debatido nas comissões de mérito. Se não for analisado nesse prazo, o projeto seguirá para o plenário do Senado, trancando a pauta. O texto é originário do Senado e foi modificado pela Câmara e retornando ao Senado para a última análise. O projeto começou a tramitar há 2 anos, logo depois da aprovação da Emenda Constitucional 7.2, que estendeu às domésticas todos os direitos dos demais trabalhadores. A emenda, no entanto, só poderá ser plenamente implementada quando o projeto de regulamentação for aprovado. A presidente Dilma Rousseff destravou as nomeações para o segundo escalão do governo. O retorno do vice-presidente Michel Temer ao país, após uma viagem de trabalho por Portugal e Espanha, acelerou o processo e garantiu as nomeações de Jarbas Barbosa e Fernando Mendes Garcia Neto para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e de Carla Santa Cruz para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Dilma também descongelou a vaga de líder do governo no Senado, indicando o senador Delcídio Amaral, do PT, de Mato Grosso do Sul. O posto estava vazio desde que Eduardo Braga, então líder, foi nomeado ministro de Minas e Energia. As nomeações devem prosseguir ao longo dos próximos dias. Na semana passada, Dilma já havia confirmado a permanência de Jorge Bastos na Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Segundo apuramos, foram 2 as motivações para iniciar nomeações pelas agências reguladoras. A primeira foi a constatação de que elas estão defasadas, sem condições mínimas de exercer as funções às quais são destinadas. A segunda, que o governo debate um pacote de concessões em diversos setores de infraestrutura, como portos, aeroportos, ferrovias e hidrovias. E agora o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, a semana está marcada por uma data que sempre foi muito cara para os trabalhadores do Brasil, que era assim que Getúlio Vargas chamava, o 1º de maio. Nesta data, era anunciado o novo salário mínimo, que, não raro, era motivo de festa. Há pouco tempo, em nome dos trabalhadores, no entanto, um grupo político assumiu o país. E nos primeiros momentos, parecia que estes finalmente iriam adquirir independência e seriam uma categoria motivo de orgulho para o país. Não que os trabalhadores em si não o sejam. Mas o que se assistiu foi um descomunal aparelhamento de todos os setores produtivos. E uma tal carga de leis e impostos foram criadas que as relações entre patrões e empregados acabaram por se tornar conflituosas. Sem contar que hoje, ter um funcionário é motivo de preocupação. São muitos direitos e deveres de menos. Também é preciso salientar que a concessão de bolsas de todo tipo criou uma outra categoria, os desanimados, os desmotivados para o trabalho. Messiânicos e xiitas não admitirão isso, mas é real. Pergunte a qualquer pequeno ou médio empresário e até patrões do serviço doméstico O drama que é hoje manter estas categorias, tal o grau de exigências e encargos. Há os que não querem trabalhar para não perder o Bolsa Família. Não fosse o despertar para uma dura realidade, e hoje viveríamos a instabilidade dos que vivem do salário-desemprego. É mais lucrativo e menos sacrificioso não trabalhar do que buscar a dignidade através da conquista laboral. Sem contar que o aparelhamento criou outra categoria, os serviçais da corrupção. Chefes, diretores, verdadeiros cúmplices que assumiram cargos e funções com o fim específico de servirem à corrupção. Um esquema que hoje deixou o país com uma imagem terrível perante as outras nações e gerou verdadeiro desastre para a mais importante de suas empresas estatais, a Petrobras. Aqueles que trabalham, que vivem de seus próprios esforços, estão indignados, revoltados. Sobra mês em seus salários, enquanto outros enriquecem por serem amigos ou serviçais dos chefões. Foi tamanha roubalheira e a desfaçatez descoberta que hoje nenhum dos líderes de antigamente consegue ir a uma cerimônia pública sem ser vaiado ou admoestado com panelaços e apitos. É tão grande o descrédito dos nossos governantes que a própria presidente da República não falará aos trabalhadores com medo de levar um sonoro e nacional panelaço. É uma vergonha isso. O 1º de maio, que sempre foi o dia do trabalhador, agora virou dia do trabalho. Uma coisa indefinida, amorfa, e não fosse pela possibilidade do despertar para a cobrança por mudanças, não teríamos mesmo nada para comemorar, infelizmente. E como amanhã é feriado, não vou trabalhar. Peço dispensa aos meus chefes, leitores, ouvintes e telespectadores. Não é protesto, apenas uma curta, uma pequena pausa de um dia. Para todos, um feliz Dia do Trabalhador. Direto de Brasília, José Wojtchomas. Faremos mais um rápido intervalo. Voltaremos dentro de instantes. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. A agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola, um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. Boa tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos, o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria, um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias, o noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A polícia de Baltimore deteve 35 pessoas desde a entrada em vigor do toque de recolher na cidade, na noite de terça-feira, em meio aos distúrbios raciais pela morte de um jovem negro detido pela polícia. Anunciaram nesta quarta-feira as autoridades locais. No total, foram detidos 43 adultos e uma menor, revelou Eric Kowalczyk, porta-voz da polícia de Baltimore, durante a entrevista coletiva. O chefe da polícia, Anthony Bates, informou durante a madrugada que 15 policiais ficaram feridos na noite de terça-feira, incluindo 2 agentes que foram hospitalizados e que haviam ocorrido 27 detenções. Logo após o início do toque de recolher, às 22 horas, hora local, a polícia utilizou gás lacrimogêneo e gás de pimenta para dispersar dezenas de pessoas que ignoraram a medida e foram para as ruas, onde atiraram objetos contra as forças de segurança e provocaram um incêndio diante de uma biblioteca. Mas os incidentes foram menores se comparados aos distúrbios de segunda-feira, quando centenas de jovens ocuparam as ruas para atacar prédios e lojas, incendiar veículos e saquear o comércio. O FBI ajudou em 2012 a família de refém americano da Al-Qaeda, que faleceu em um ataque com drone em janeiro passado, a pagar seu resgate, afirmou nesta quarta-feira o Wall Street Journal. O gesto do Bureau Federal de Inteligência americano é contrário à política de Washington em termos de sequestros, ou seja, o pagamento de resgate para a libertação de reféns. Warren Aitzen foi sequestrado pela Al-Qaeda no Paquistão em 2011 e acabou morto este ano junto com outro refém italiano, Giovanni Loporta, durante o ataque de um drone americano contra um esconderijo do grupo em uma zona tribal do Paquistão. O Wall Street Journal indicou que o FBI investigou o intermediário paquistanês usado pela família Weinstein para levar o resgate de $250 mil e forneceu informações de inteligência para poder concretizar a entrega. Navios militares iranianos hostilizaram na sexta-feira um navio porta-containers de bandeira americana no Golfo Pérsico, declarou o Pentágono nesta quarta-feira, no dia seguinte a uma inspeção e apreensão pelo Irã de um navio do mesmo tipo. Em 24 de abril, 4 barcos de patrulha iranianos seguiram o Mirx Kistom por entre 15 e 20 minutos, um movimento interpretado como agressivo pelo comandante do navio, declarou o coronel Steve Warren, porta-voz do Pentágono. O comandante do porta-containers alertou a Marinha dos Estados Unidos após o incidente e não houve envolvimento militar americano, segundo garantiu o porta-voz.

aos sábados, das 3 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, no canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Presos na sétima fase da Operação Lava Jato. Em novembro de 2014, 9 executivos de empreiteiras deixaram a cadeia nesta quarta-feira. Ricardo Pessoa e Gerson Almada estavam na carceragem da Polícia Federal e os demais estavam no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Todos os presos serão transferidos do sistema de regime fechado para prisão domiciliar. O grupo solto é investigado por participar de um suposto clube, que, segundo o Ministério Público Federal, combinava preços e fraudava licitações da Petrobras. Agora, eles serão monitorados por uma tornozeleira eletrônica, 24 horas por dia, enquanto os processos serão julgados. A decisão de soltar réus foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, durante uma sessão da segunda turma, na terça-feira passada. Homem assassinado próximo à Avenida Paraná. Era ex-detento. Reportagem de Edilson Peroni, direto de Rondônia. Everton Cosme Percosque Silvério, de 28 anos, foi assassinado por volta das 20 horas e 50 minutos nesta terça-feira, 28 de abril. O homicídio ocorreu na Avenida 34, no Parque Industrial São Paulo, nas proximidades da Avenida Paraná, em Vilhena. Informações de testemunhas dão conta que um homem de estatura baixa teria visto efetuando os disparos. A vítima, que pilotava a moto Honda CBX250 de placas NDG4374 de Vilhena, seguia pela Avenida 34, sentido Porto Velho, quando foi atingido pela primeira vez. Mesmo alvejado, Everton abandonou a moto e tentou correr a pé, mas foi alcançado e executado na altura do cruzamento com a rua 831. Uma unidade de socorro do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas a vítima já se encontrava sem vida. Os disparos atingiram o rosto e as costas. A Polícia Militar foi acionada ao local e realizava diligências a fim de localizar o autor do crime. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Representante do HSBC afirma que não possui informação sobre correntistas da agência na Suíça. Detalhes com a repórter Idelene Macedo. Frustrante. Foi assim que os deputados da Comissão de Segurança Pública classificaram a participação do representante do HSBC na audiência desta quarta-feira. Antônio Fernando Ribeiro, responsável pelo setor de prevenção a crimes financeiros do banco, não deu informações sobre o escândalo financeiro conhecido como Swiss Leaks. Dados sobre contas secretas no HSBC da Suíça foram vazados por um ex-funcionário do banco e são analisados por um consórcio de jornalistas investigativos. Na lista constam mais de 8 mil contas ligadas a brasileiros, onde teriam sido depositados cerca de 7 bilhões de dólares. Durante a audiência, o representante do HSBC disse que só detém dados nacionais na instituição e não possui qualquer informação sobre correntistas da agência na Suíça. Diante dos questionamentos dos deputados, Ribeiro repetiu que não podia revelar nada sobre os clientes no Brasil em virtude do sigilo bancário. Segundo o autor do requerimento para audiência, deputado Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, é imprescindível esclarecer se há ou não irregularidades nas contas dos brasileiros na Suíça. O parlamentar se disse chateado com a tentativa de lobistas em impedir a realização da audiência. Eu fiz um pedido de audiência pública. Fui procurado por um lobista que representa os bancos, é legítimo, que me pediu que retirasse a assinatura. Eu digo, não tenho mais idade de retirar a assinatura daquilo que eu ponho. E expliquei qual era o objetivo era de esclarecimento, ele concordou. Só que em ato contínuo saiu procurando os companheiros da comissão e tentando induzi-los a retirar o pedido. Não conseguiu. Para o deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, já era esperado que o representante do HSBC não prestasse as informações, uma vez que ele foi apenas convidado a participar da audiência. Por outro lado, o deputado afirma que há sérias evidências de irregularidades. É que o HSBC da Suíça é local de depósitos de vários personagens envolvidos nos últimos escândalos aqui no Brasil. Então, Banestado, Mensalão, Lava Jato. Então, é evidente que o banco HSBC da Suíça, nesses casos, foi utilizado como lavagem de dinheiro. Diante da frustração da audiência desta quarta, o presidente da Comissão de Segurança Pública, José Priante, do PMDB do Pará, quer voltar a discutir o tema, chamando o presidente do HSBC Bank Brasil, André Guilherme Brandão, e o jornalista de O Estado de São Paulo, Jamil Chad, que haviam sido convidados para a audiência, mas não compareceram. O deputado também não descarta chamar autoridades de controle do Banco Central e da Receita Federal. De acordo com denúncias feitas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, com sede em Washington, nos Estados Unidos, o HSBC teria auxiliado alguns de seus correntistas, muitos deles traficantes e ditadores, a esconder dinheiro suspeito em contas na Suíça. Entre os brasileiros estariam políticos, empresários e celebridades. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Amanhã não teremos a edição do nosso jornal devido ao feriado 1º de maio, Dia do Trabalhador. A edição do Jornal Brasil Notícias estará de volta na próxima segunda-feira. Bom feriado, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.